às quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Às quintas, sextas e sábados, entre as 2 e as 4 da manhã, Electric Nights, na Antena Web. Eis o teu momento rock na Antena Web. Planeta Rock. Fica a par das novidades, gravações, concertos e muito mais. Enquanto curtes as melhores malhas das melhores bandas deste estilo musical. Planeta Rock. Sextas-feiras, 21 horas, com Miguel Freitas, na Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set. O teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set. Todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. Achas que este é o nosso máximo? Então descansa! Porque nada, não! Thunder Dog! Thunder Dog! A batida mais intensa para uma estação em potência máxima. Thunder Web, o teu verdadeiro alucinogénico. Thunder Web, Thunder Web. Todas as noites, de sábado para domingo, entre as 4 e as 7 da manhã, só aqui na tua Antena Web. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21 horas. Neste espaço trazemos-lhe conteúdos diversos e às quintas-feiras temos por hábito trazer-lhe músicas de artistas conhecidos, mas cujas músicas ou interpretações, de facto, não o são. E é hoje disso mesmo que vamos falar, dessas mesmas músicas. Vamos começar com uma música de Céline Dion, de 1981. Foi dos primeiros temas gravados por esta canadiana. O tema chama-se Au Secours e é um dos mais antigos temas desta cantora. Era ainda uma adolescente, teria 12, 13 anos, quando gravou então este disco e, consequentemente, o tema que vamos ouvir agora. Vamos depois ficar com uma interpretação rara. É verdade, os ABBA, eles não tinham muitos concertos ao vivo, mas não era muito daquilo que gostavam, por acaso não. Gostavam mais de ser cantores, digamos, de estúdio. Sucede-se que as solicitações eram tantas que, em 1979, em Milwaukee, eles lá estiveram e foram gravados. O tema que vamos ouvir é precisamente desse mesmo concerto. Chama-se Knowing Me, Knowing You, uma música conhecidíssima, mas cuja interpretação ao vivo é rara. Creio mesmo que é única. Não temos aqui, pelo menos nós, outro concerto, mesmo que em formato bootleg, ou seja, não foi propriamente um CD que eles gravaram e lançaram, não. Foi gravado via... Foi gravado da plateia, digamos assim. Não foi gravado do palco. Mas pronto, e então esta música, creio que esta é a única interpretação ao vivo que até hoje nos chegou. Vamos então ficar com esta música, com estas duas músicas, Au Secours, de Céline Dion, 1981, e de 1979 vamos recordar Knowing Me, Knowing You, ao vivo em Milwaukee, dos ABBA. Thank you. Faire ma place au soleil. Le soir, j'ai du mal. Seul à trouver enfin le sommeil. Et souvent, j'ai fait peur. Oh, secours, il me faut beaucoup d'amour. Uma Tarde no Circo é a música que nos chega de 1975, uma interpretação de Roberto Leal. É uma música bem divertida, que nem sequer chegou a ser single, mas eu optei por trazê-la porque é de facto uma música bem divertida, então, na voz de Roberto Leal. De 1959 chega-nos o primeiro dos 78 rotações, primeiro e único, gravado por Roberto Carlos. Foi o seu primeiro single gravado. Sabe, portanto, quantos anos tem a carreira de Roberto Carlos? Tem 51 anos. E então, ele gravou na altura um tema chamado João e Maria. Tema esse que vamos ouvir nesta emissão do de Musicália. Vamos depois voltar para as despedidas. Trago-lhe mais dois temas, sendo que o último também é do Zaba. Também é um tema conhecido, mas de uma interpretação também rara. Vamos então ficar com estes dois temas, agora em português do Brasil. Roberto Leal com Uma Tarde no Circo e Roberto Carlos com João e Maria. Até já! Uma tarde no circo, vem cantar de alegria e de dor, vem lembrar tempo nunca perdido, vem tentar reviver o amor, vem recordar no palhaço seus sonhos guardados e decepções. Vê se da carta preta o mágico traz de volta as ilusões. Nega, mas bem reconhece a criança grande que existe em você. Brinca, sorri e se esquece que tudo parece não ter seu porquê. Que a versão nova da história do João levou Maria ao bosque passear, e borboletas lindas a banhar. Mariazinha não sabia não das intenções do João. A verdade está no almanaque, pois o tal passeio foi de Araque. Mariazinha não gostou não do papelão do João. Mas o fim não está no almanaque. Sei que a Mariazinha voltou de Cadillac. João, coitado, ficou abandonado com as borboletas na mão. Coitadinho do João. E no almanaque a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear e borboletas lindas a banhar. Mariazinha não sabia não das intenções do João. A verdade está no almanaque, pois o tal passeio foi de Araque. Mariazinha não gostou não do papelão do João. Mas o fim não está no almanaque. Sei que a Mariazinha voltou de Cadillac. João, coitado, ficou abandonado com as borboletas na mão. Coitadinho do João. Era uma vez João, era uma vez João, era uma vez João, Joãozinho. Este é então o momento em que chegamos ao final de mais uma edição de Musicália. Vou trazer-lhe dois temas. Disse-lhe há pouco que um deles era do ABBA outra vez. E é verdade. Mas o primeiro é de John Lennon. Chama-se Imagine. E talvez me diga ouvido, mas essa música é conhecidíssima. E de facto é. Mas a Antena Web teve acesso a umas versões estúdio. E nessas versões estúdio estão versões que não chegaram a ser lançadas, versões experimentais. E vamos então ouvir, diretamente do estúdio onde John Lennon gravava, vamos ouvir a primeira versão de Imagine. Algo diferente da final. Vamos depois acabar outra vez com o ABBA, outra vez ao vivo, mas desta vez em Estocolmo, capital da Suécia, país natal deste grupo que marcou a música internacional. Vamos ouvir o tema I Have a Dream ao vivo. E eu chamo a ouvinte a atenção para uma coisa. Há uma fã, que presumo ser aquela que está mais perto da máquina de filmar, com certeza será uma máquina de filmar. Bom, a forma como ela se manifesta é algo realmente fantástico. Nota-se que ela está ali com um prazer, com um delírio imenso. Não sei explicar, esta gravação é antiga e tem aquela magia do antigo e, portanto, está ali uma coisa fantástica. Muitos gestos de alegria, muitas palmas, está uma coisa fenomenal. E então também decidi trazer este tema também por causa disto. Se bem que neste bootleg, nesta gravação de 1979 em Estocolmo, se ouve durante todo o espetáculo esta fã a vibrar com o ABBA. Vamos então ficar desta forma com estes dois temas de John Lennon Imagine, uma versão estúdio que não chegou a ser editada ou não chegou a ser lançada, e depois então os ABBA outra vez ao vivo, mas desta vez em Estocolmo, também no ano de 1979, com o tema I Have a Dream. Eu estou de volta no Musicália amanhã, mas canções como estas só voltam de hoje a 8 dias. Tenho a continuação de uma ótima noite, já a seguir Firmino Pereira traz-lhe mais uma edição de Beat Sounds. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. It's easy. bubbles on the sky. I'm not afraid to die. De har repeterat i flera månader. Vill ni höra det en gång till? Ja! Ja, om ni hjälper till själva också den här gången så tar jag en gång till då. I have a dream.